Vou mostrar pra você quem eu sou. Vou te dar amor, carinho no dia. Eu vou ser seu amor. Quero ter com você uma chance de provar pra você meu amor. Se eu tiver com você um instante, eu vou ser seu amor. Gosta do meu jeitinho. Não gosta do meu jeitinho.